que lá o Senhor Jesus andou. Eu gostaria de ver bem de perto todos os lugares que Jesus passou. Irei morar na cidade desse.